esquecer. Você existe e eu vou me entregar. E o meu coração vai ser só seu. Já faz muito tempo, a minha linda bela. Já faz muito tempo, a minha linda Cinderela. Já faz muito tempo que eu não sei o que amar. A minha linda bela. Levanta a latinha.